da 10, está uma milha e meia do Ilha Serra. 890, eu tenho a aproximação agora, estou de pouso. Aguardando, vamos no 890. Abatão do Ilha, pode ser uniforme, cruzado pouso, pista no 7. O vento 0.0, braço 9. Tá. 29 uniforme, tráfego à direita, na pista auxiliar, pousão da Guara, o Bravo da Vanda 2 com a palanca e acerta com essa aproximação. Agora a gente de pouso, com o 891. 891. quero voar de... quero voar direto de trem. rumo sudoeste, mantendo 2.434, na alta pressão. Aglomerado por isso, o controle está vazando um pouquinho estimado de pouso, vindo ao terminal Aracaju, informe quando afastado 30 minutos da RTVD. Posição agora de 11:07, mesmo ano, matando 045, para a Delta Lima Oeste. O Estilo de Lua, controle fora extra ponta, mais nada na capital, e mantém aqui em abrigo visual, extra ponta ali, 2345, para a coordenação da boa. para girar a base pela direita da 17. Bom, controle Salvador. Família Papa Osso, visado Nova 17, já pode passar em base. O Oscar mais tempo confirmando, aguarde para a base pela direita da pista 17. Reporte ponto pronto para girar. Levantará quando pronto, o Oscar vai girar. Informe passando através do farol da barra. Gasolina no Oscar. Variável 3 horas. A 250 foi de 4 horas para o 4 horas. comigo. Lima Kilex 3, decola imediato. Lima Kilex 3, decola imediato. vamos tráfego, Papa Alfa 34, decolando agora da pista 17, irá seguir lendo o litoral à sua direita, 1.000 pés mais a pé. Fala, pessoal, autorizado de Matilhas 3, então, se inscreva, tá, galera.